pessoal, meu nome é Cristine. Eu vou me apresentar aos poucos, na primeira parte o nome, depois eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Serei a professora de vocês dessa disciplina de clínica e conservação, para quem tem dúvida, de animais silvestres. E a gente vai bater primeiro um papo para a gente se conhecer. Esse primeiro momento, eu acho muito importante a gente fazer esse approach e entender um pouco melhor de como vai funcionar a nossa matéria. Por quê, gente? Porque muitos de vocês entram nessa disciplina com uma ilusão, né? Principalmente quem quer seguir essa área, e acaba se frustrando. Obrigada, viu? Então, às vezes eu prefiro conversar com vocês, já trazer uma frustração imediata, para que vocês se surpreendam ao decorrer do curso, do que vocês chegarem aqui e acharem que vocês vão estar laçando uma pessoa na unha do meu lado e falar, pô, professora, mas eu só vi isso. E esse pouco que eu vou dar para vocês, gente, é muito perto do que eu tive. Não tive nada de silvestre na minha vida. Tudo que eu tive que buscar com muita garra. E muito perto do que os 7 anos passados que tinham silvestres na faculdade, tinha. Porque o professor Feturo, que é um totem, um ícone da medicina veterinária, que era o professor, né, que lecionava essa disciplina, ele era extremamente ocupado e não tinha como introduzir coisas novas na faculdade. Como é o primeiro ano que eu lecionei na minha vida foi aqui, eu entrei com aquela garra, aquele sangue, sabe, de sangue nos olhos, vou fazer o melhor que eu posso. E foi aí que eu introduzi, então, nossas aulas práticas, que nunca foram da disciplina, nunca houve na disciplina aula prática. Então, eu peço a compreensão de vocês, gente, porque a aula prática, ela depende única e exclusivamente de um trato entre professor e alunos. Ou seja, eu reservo o laboratório e a gente vai se nós temos bichos para levar. Se nós não temos animais para levar para a aula prática, eu tenho que fazer com que a faculdade alugue esses animais para mim. E nem sempre a faculdade consegue. Olá, meninas, tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque já houve pessoas no ano passado que falaram assim, poxa, só me deu 3 aulas práticas. Eu falei, você não sabe que eu tive que me matar para te dar 3 aulas práticas. Eu tirei do meu bolso dinheiro para pagar os bichos para vir. Porque tinha turma que não tinha animal nenhum. Nenhum papagaio, nenhum hamster, nada. Eu espero que essa turma tenha alguma coisa. Tem cobra. Eu sei que tem férias. Tem planista, tem férias. Tem papagaio. Tem papagaio. Então a turma já tá. Tem cobra. Tem serpente. Maravilhoso. Olha que maravilha. Eu já fico excitada. Só que a turma tá nesse grau. Então vocês entenderam, gente, que isso aqui, tá, é uma coisa que eu estou dando. A faculdade falou, use, adquira, dê um jeito, mas traga subsídio para que eles possam ter essas aulas práticas. E eu estou tentando fazer isso. Quando a turma não tem, a gente vai buscar trazer de fora. Mas é mais complicado, tá? Óbvio que eu vou ter que trazer de fora de qualquer jeito para vocês. Mas eu não quero que vocês achem que isso é uma obrigação minha, tá? Porque não é. É um... E aí, tudo bem? O cara tatuado. Você é maconheiro? Não. Não, toda vez que eu vejo um tatuado, eu acho que é maconheiro. Ótimo. Você trouxe pra turma o chá? Não. Tem momentos que eles vão precisar tomar pra dar uma entendida na minha linha de raciocínio. Bom, ficamos então, tá tudo certo? Vocês entenderam que isso aqui vai ser uma amizade que a gente vai criar e estabelecer agora. Não é relação professor-alunos, é relação futuros colegas. Tá? E como futuros colegas, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer um, gente, eu sou até aberta demais para falar a verdade. Pode vir, tragam, pronto, estou gostando. Poxa, eu não entendi. Poxa, acho que isso aqui você poderia fazer diferente. Que cheiro de Ferrari. De errado dentro do nosso do nosso planejamento, eu vou ser a primeira a falar para vocês. Como eu já estou dizendo agora, pessoal, está duas semanas em congresso internacional. Eu teria, por lei, não precisar dar aula, mas eu vou dar um jeito, vou achar pessoas substitutivas para me substituírem. Obviamente, tão capazes quanto eu, se não mais, tá? Mas talvez não tão legais. Então, eu peço que vocês tenham muita paciência, tá? Uma coisa, né? Passa um negócio bom assim. Se ele dormir, eu acordo. De vez em quando, mudo de foco do assunto. Bom, gente, então agora eu já falei bastante a meu respeito, né? Do meu tipo de aula, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, tá? Como eu já falei, sou Cristine, meu nome é Cristine, para quem não me conhece, eu sou né? Sou Ferrari. Sou formada pela Universidade Metodista, fui da primeira turma, me dei muito mal. Nunca tive nada para Silvestres, tive que buscar tudo para Silvestres que eu tenho na minha vida, eu fui atrás. E na minha época não existia quase profissionais que trabalhavam com isso. Ô meu, que mancada, hein? Eu que danço aqui para uma sala, você que fica roxo? O que é isso? Como eu faço para deixar isso grande, gente? Como eu faço para deixar isso meio aqui? Isso. Bom, minha formação em Silvestre já aconteceu logo depois que eu me formei, em 2001, já fiz a primeira pós, na sequência eu fiz a segunda pós, agora acabei a minha terceira pós e entrei no doutorado direto, porque eu sou filha de Deus, né? Ninguém merece ficar no mestrado com a minha idade, quase 40. Tudo voltado para ecologia e conservação de animais silvestres. Então, meu foco a vida inteira foi isso. Eu sei tudo? Claro que não, gente. Eu sei isso aqui. Daqueles que sabem isso aqui, daqueles que pensam que sabem isso aqui, daqueles que não sabem o quanto não sabem de um iceberg gigantesco de conhecimento que ninguém descobriu ainda. Então eu convido vocês a entrarem nesse mundo de silvestres comigo, desbravar comigo essa coisa maravilhosa que é a gente conhecer a espécie, a necessidade daquela espécie, como a gente pode fazer para ajudar. E quem sabe daqui de dentro sairão vários profissionais que vão ajudar muitas espécies a sobreviver à extinção no futuro. Então, venham comigo, juntos, vamos estudar, tem questão, eu não sei responder, me traga uma resposta, vamos buscar juntos. Vamos tornar a sala legal, porque ela vai ser difícil, não vou negar, são N espécies que eu tenho que dar em 4 meses de aula, vai ser puxado, e eu vou ter que me desdobrar para fazer todo mundo entender o básico, porque vocês vão sair daqui com o básico. Básico que nunca ninguém teve. Essa faculdade está disparada na frente. Ninguém tem aula prática em faculdade nenhuma. Ninguém vai fazer coleta de material de sangue em jabuti, em serpente, em lagartos, em nenhuma faculdade que eu conheça de São Paulo nem no Brasil. Então vocês já estão saindo na frente. Me ajudem a fazer isso, tá? Para eu não falar muito a respeito da minha formação, eu vou mostrar rapidamente um pouquinho do meu trabalho a campo, tá? Vocês vão me ver em várias fases da minha vida, loira, com menos, com mais ruga, com cabelo branco, sem, enfim. Então, reparem nessa parte. Mas reparem que eu tenho uma experiência superficial, mas vasta na área de silvestres. Eu trabalhei com um pouquinho de tudo e eu não me aprofundei em nada. Então, eu sou aquela pessoa generalista que sabe um pouco de tudo. Tipo apaga incêndio até chamar o especialista na especialização? Eu sou isso. Tá? Então isso vai ser legal porque vocês vão aprender a dominar essa técnica de se virar nos 30 até a pessoa que manja do dente, da orelha, do olho chegar. Ok? Você pode passar para mim? Bom, pessoal, aqui eu trabalhando no zoológico de Sorocaba com o Fabrício do zoológico. A gente estava atendendo um furão selvagem. E pode passando? Algumas fotos são repetidas, porque eu não... Mas acho que se você rodar, já... Mata ciliar, o início da minha vida, da minha carreira de estágio, como estágio obrigatório, que eu indico para qualquer um que queira fazer estágio com silvestres. Pode passar. É em Jundiaí? Em Jundiaí. um professora, lugar fantástico. Eu fiz estágio, voluntariado. Voluntário. É que é um pouco longe, assim, toda a pena. Por isso que eu falei que isso é legal para estágio obrigatório. É. Eu morava na Pocilga. Eu dormia lá na Pocilga. Eu fiquei meses, 6 meses ali, internada. 6 meses lá. É? Eu fiz colégio agrícola aqui em frente. Sim, o Jorge era, acho que, o chefe do colégio agrícola. Ela tinha sempre aí turma. Aí tem a Cristina lá, tá até hoje lá. Isso mesmo. Isso mesmo. 6 meses lá. Mede muito mais? Bom. Viu, gente? Melhorou muito, porque isso foi em 99. Eu tava lá em 2001. Eu me formei em 2001. Legal, ó, a gente já tem uma história, a gente já pode contar um pouco mais de vocês depois. Aqui já é com as minhas estagiárias aqui no pessoal que gostava de silvestres, né? Aqui na aula prática do próprio hospital. Pode passar. Na Austrália, cuidando de cacatua galá. Olha aí, Ferrari, eu te contei. Eu não sou maconheira, tá? Mas eu só sou tatuada. Muito legal trabalhar na Austrália, para quem um dia puder conhecer, visitar o Taronga Azul, eles têm um trabalho fantástico de recuperação de fauna silvestre. Isso aqui é que nem pombo pra gente lá. Ai, que dó, nossa. E aqui custa 30 mil. É, custa 30 mil, por aí. Pode passar. Ai, me apaixonei, né, gente? Não teve jeito não, aí, ó. Ela era demais, pode passar. Trabalhei 6 anos em zoológico e esse zoológico eu recebia muito resgate do Ibama. Às vezes o Ibama pedia para eu resgatar, eu tinha um carro especializado. E um dos meus animais preferidos de resgate, que meu carro comportava bem, era a Ema Vestruz, que destruiu o carro, e os cervídeos. E eu adoro trabalhar com cervídeo, até hoje. Não é minha área mais, porque acabei casando e tendo filhos, não podia mais sair a campo. Mas era legal porque eles chegavam assim, ó, super assustados, né, super independentes, selvagens ainda, apesar de estarem já há muito tempo, às vezes, em residências particulares de forma ilegal. Pode passar. Aí eu pegava um biscoitinho de maisena e eu fazia isso no decorrer de alguns meses. É legal adestrar animal? Claro que não. Mas esse animal é um animal que vai voltar para a mata? Não, não vai. Tá? Então, já que ele não vai voltar para a mata, eu tinha que facilitar o meu trabalho. Isso aqui era um descampado aberto, cercado depois de quilômetros de corredor. Se eu tinha que pegar esse animal, eu não queria correr o negócio inteiro. Então, eu trazia a bolachinha e ele já me rodeava, eu fechava a porteira e ali eu ficava numa redoma para poder laçar o bicho. Era bem mais fácil para mim. E aí vocês veem aqueles que estavam mais assustadinhos, estavam cada vez mais perto, me dando as costas, mais tranquilos, e assim a gente ia avançando. Pode passar. Eu tenho um centro diagnóstico especializado em silvestres e nessa época, foi uma época que eu trabalhei intensamente, é muito legal, a gente recebia várias espécies diferentes. Era um falcão uniforme, que tinha feito uma fratura de tíbio e tarso. Pode passar? Aí é um ranfastido de coloros, um tucano de pico verde, que eu tinha recebido do Ibama para ficar comigo por um tempo e acabou que a gente teve uma relação de amor. E ficou 10 anos. O Ibama me deixou como fiel depositário e a Tuca morreu no dia que meu filho nasceu. 10 anos depois, mas foi eu aprendi muito sobre tucano por conta dela. Pode passar. Mata ciliar também, trabalhou muito com sangue ali. Pode passar. Aqui foi no Betinho Carreiro, aqui em São Paulo. O Dr. Feduro, nessa época, eu tinha acho que 22 anos por aí. Ele trabalhava no Beto Carreiro, Hort, e aí ele de vez em quando tinha que vir para São Paulo para cuidar quando esses tigrinhos apresentavam pneumonia. E apresentavam muito na época do inverno. Sim, ele vinha dar aula para vocês, mas isso aí foi bem antes da aula para vocês. Ele, na verdade, ele procurava sempre pessoas que pudessem substituí-lo para cuidar desses animais enquanto ele estava lá no balneário. E aí eu fui chamada algumas vezes, acabei me apaixonando por esses tigres e fiquei com eles até a idade jovem, né, adulta, e aí quando eles ficavam jovens adultos, eles iam para o balneário e ficavam lá. Então, eu só cuidava dos filhotes. Olha que horrível. Pode passar. Na Ilha do Cardoso, eu morei por 3 meses na base dos pesquisadores, trabalhando com resgate e reintrodução de pinguins de Magalhães e de lobos marinhos. E foi um trabalho também super compensador, porque era você pegar animal que vinha proveniente de vazamento de óleo, que chegava semi-morto, poder reabilitar, ou não a reabilitar, mas direcionar, destinar a um centro de triagem, foi gratificante, tanto que eu levei minha mãe para ficar comigo. A Vera se deu super bem, fez um super trabalho lá. Dormia com os pinguins debaixo da cama. Não, minha mãe é selvagem, pode passar. Aí foi o início do meu amansando a Tuca. Primeiro contato que ela teve com a mão para poder ficar tranquila, ficar minha. Ela não tinha como entrar de novo num criador, porque era um animal que não se dava com outros tucanos. Ela tinha bem a presença humana como parceria. Pode passar. Aí a gente já estava em love. Pode passar. O trabalho do zoológico que eu fiz por 6 anos, a gente fazia muito cirurgia a campo. Isso é uma coisa que eu quero só deixar claro para vocês, que é muito legal. Vocês vão ver muita gente fazer cirurgia a campo, tá? Em zoológicos, em resgate de fauna. E não quer dizer que porque está a campo que as coisas não têm que ser estéreo, era tudo esterilizado. Tá? E a gente pode fazer um trabalho muito bacana a campo, sim. Óbvio que hoje existem alguns critérios de uso de centro de cirúrgico, clínicas com centros cirúrgicos, todos especializados, né? Dentro das normas oficiais da saúde. Porém, para zoo, muitas vezes, dependendo do animal, a gente precisa, por exemplo, uma zebra. Uma vez a gente foi atender uma zebra com o Dr. Fedulo também, você tem que atender a campo. Não tem como você fazer uma cirurgia e levar ela para fora de uma clínica, dependendo do caso. Então, a gente usa tudo estéreo mesmo a campo. Que acha que tá no campo, tá porco. Não, não é bem assim. Pode passar. Mas de olho no bicho também, uma ex-estagiária que virou depois um colega de trabalho. Pode passar. Essa foi a Madalena, foi uma das primeiras araras que recebeu uma vacina antivelanoma que estava sendo testada na USP. Infelizmente a vacina não deu certo, a Madalena veio a óbito, mas viria de qualquer forma. Mas ela sobreviveu, teve uma sobrevida depois do diagnóstico de uns 2 anos, então foi muito legal. E ela era muito querida, olha como ela escutava. Isso é quase que impossível. Meu gato. Pode passar. Aí para quem gosta de grandes, daqui a pouco vocês vão me dizer, só para vocês saberem que existe uma coisa muito legal na nossa profissão de animais silvestres que chama-se empatizar. Ou o que é isso? Vocês sabem o que se chama assim? O que é empatizar? O que a gente faz quando a gente está empatizando com alguém? Colocar no lugar do outro. Exatamente. E é muito importante, principalmente quem trabalha com silvestres, porque a gente está no meio de peão, no meio de milionários, no meio de curiosos, no meio de apaixonados. É a profissão que eu acho que mais te faz ter contato com pessoas diferenciadas. E você tem que aprender a falar com milionário, com médico, com uma criança, até mesmo com peão, tá? E isso aqui era uma briga de vizinhos, bem humildes mesmo, onde já que um não podia esfaquear o outro, esfaquearam a orelha do cavalo do vizinho, enfim. E a gente teve que passar uma noite inteira para remendar essa orelha. Então, às vezes, é importante vocês conhecerem outras áreas da medicina veterinária, porque vocês vão utilizar. Tá? Da mesma forma que eu falo para quem gosta de equinos, não deixa de frequentar minha aula. Por quê? Porque um momento você vai estar a campo com equino e você vai acabar topando com tatu, ou com tamanduá, ou com uma coruja. Alguém vai te trazer, você é veterinário, doutor, me ajuda, olha essa coruja, quebrou a asa. Você vai falar, o que é isso? Come o quê? É réptil ou é ave? Então, o mínimo vocês têm que saber. Tá? Ainda bem que eu nunca me afastei dos outros animais, mesmo gostando de selvagens, porque nesse momento eu consegui anestesiar esse cavalo e consertar essa orelha. Senão eu não poderia ter oferecido ajuda. Isso aqui era lá no Cafundó do Judas, sabe? O Judas Criofreira, que a Mili perdeu antes. Era por lá. Não tinha onde levar esse cavalo. Pode passar. E aí, pras meninas, gente, ó, mulherada tá meio esquisita, mas mulherada trabalhando juntas. Dá pra trabalhar no meio de homens, sim. Ah, eu quero clínica de pequena porque na clínica de grandes ou então nos silvestres as pessoas não respeitam as mulheres. Respeitam. Respeitam desde que você se deu respeito e mostre que você tá lá, não é pra brincar. Então, liguei pro IBAMA, pedi que eles me trouxessem dois polícias federais para ficarem com a gente. A gente passou a noite, armamos uma tenda, tá vendo? Olha o soro. Colocamos uma toalha aqui a gente deitou o cavalo, tumbou, fizemos uma cirurgia na orelha e o cavalo já estava de pé. Então, dá pra gente trabalhar muito bem se tem organização e se trabalha em equipe. Pode passar. Fazendo soltura de uma apreensão de passeriformes pelo IBAMA. Foi muito legal também, você ver esses animais que acabaram de ser pegos de apreensão, já automaticamente sendo soltos, sem nem passar pelo nenhum tipo de centro de triagem. triagem, onde existe muita contaminação e muita doença. Então, eles são pegos e já são soltos no lugar de origem. É gratificante demais essa sensação. Pode passar. Aí, eu não conto pra ninguém, mas minha técnica sempre foi a bendita bolacha maisena. E se alguém souber que eu dou bolacha maisena, falar, meu, você é louca? Eu falo, é. Mas pelo menos eu não tinha trabalho quando eu tinha que dar medicação. Porque eu chegava com esse pacotinho, às vezes estava cheio de anestésico. Eu punha tudo na pontinha da bolacha, elas confiavam em mim. Então eu me fugava assim, eu anestesiava assim. Dá noninho então para macaco. Pode passar. Na Ilha do Cardoso, trabalhando isso aqui, era um lobo filhote. Né? A gente pegava uns lobos gigantes também. Era muito bacana e perigoso. Ó, eu tinha que abrir a boca do cara, que tem uns dentes. Né? Para enfiar um peixe com medicação e tiamina para poder alimentar. Então, foi um trabalho bem perigoso e eu devia ter algum problema na cabeça de fazer isso sem ganhar nada. Que eu fiz e fiz feliz. E minha mãe ainda ficava assistindo e aplaudindo. Ai, minha filha! Quase que irmão, vai. Pode passar. Na Diogo no Bicho, a gente recebe bastante. Agora, no entanto, que eu estou muito aqui no hospital, né? Quem me acompanha sabe, né, minha? Mas de Olho no Bicho foi um lugar onde, com 6 anos, eu atendi os primeiros animais da minha vida em centro diagnóstico. Pode passar. Depois de tudo isso, eu resolvi mudar um pouco de área e fui trabalhar no Ibama de Fernando de Noronha. Fiquei 3 anos trabalhando como voluntária. E esse eu não ganhava nada, eu ganhava estadia. E aí eu fiz alguns projetos eu acompanhei alguns projetos de pesquisa, como do Tubarão Lixa, que era o projeto do Ricardo Onça, e alguns projetos do Projeto Amar. Então, assim, eu acompanhava como mergulhadora e eles me deixavam acompanhar todo o trabalho que eles faziam de captura, enfim, foi também gratificante para mim. Não ganhei nada, mas ganhei uma vivência. Foram 39 mergulhos em Noronha. Acabou com a minha vida de mergulho, né? Nunca mais vou mergulhar em lugar nenhum do mundo que eu vou achar legal, porque Noronha, Noronha. Acabou pra mim. Pode passar. Aqui eu tomei uma bronca, né? Que eu tava quase acasalando com essa Eu sei que tava bronca. Aí fui mergulhar na Havaí e tomei uma bronca também. Vi uma, pus a mão. Ele não pode. Eu falei, eu sei. Eu sei mesmo, mas aqui quando eu vi, minha mão já tá lá, ela é tão automática, eu não percebo. Tem que segurar. Mas não dá, né? Você viu um bicho desse assim, ó. Você fala, ah, eu vou lá. E ele não foge, pode passar. Aí, pessoal, aqui é uma coisa interessante pra vocês, ó. Tem muita gente que me pergunta, ah, você não tem medo de ser presa? Você recebe tantos animais? Nós, veterinários, temos obrigação de atender qualquer animal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A lei nos permite e nos obriga, de uma certa forma, a atender. Você não pode negar socorro. Você pode falar, olha, não sei o que fazer, mas eu vou pegar esse animal, eu vou recolher e eu vou ligar para um amigo que saiba. Mas você não pode falar, não, senhor, eu não mexo com isso, por favor, nem entra. Você não pode fazer isso, é negligência. Então, da mesma forma, a Polícia Florestal me ligou num domingo, às 6 da tarde. Olha, a gente tem um macaco bugio que caiu de um fio. Tostado, tá tostado, e ainda foi atropelado por um caminhão, não sei direito qual foi a história. Nossa. A gente não tem pra onde mandar. Eu falei, olha, gente, eu não tenho dinheiro. Sempre trabalhei meio que nessa época, mas a minha vida meio no voluntariado. Sempre gostei bastante de ser miserável. Não sei porquê, Aí depois a gente muda um pouco, depois tem os filhos. Eu tô na tua frente, né, amada? Desculpa, tudo pode bem. Me dar um chute. O que é que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou pegar esse animal, só que eu vou cuidar na minha casa. Falei, eu não vou pagar, não tenho clínica, essa época não tinha nada. Falei, não tenho onde levar, não vou pagar o hospital, não, é domingo. E eu vou levar pra minha casa. Levei, enfim, em cima da minha máquina de lavar e operei ele lá. É o certo? Não, não é. Mas, gente, usa o bom senso. Tá entre a vida e a morte. Ou você faz, ou vai morrer. Tá? Então, eu não neguei nenhum momento de socorro. Eu não tinha pra onde levar, mas eu tinha toda a estrutura dos primeiros socorros na minha casa. Chamei 2 estagiárias que me acompanhavam, mandamos ver. Resultado disso, passa mais um. Lembrando que o macaco sempre com máscara, tá? Porque existem várias doenças zoonóticas que podem ser passadas pra gente, principalmente por contato. Pedrinho perdeu um pedaço da cauda, 2 dedos do pé, a da mão não me lembra e aqui perdeu quase todos os dedos. Mas ficou extremamente ágil. Como eu sei disso? Porque ele ficou 3 meses e meio internado na minha casa. Eu tinha um macaquinho. Aliás, nessa casa era só bicho, parecia um mini zoológico. E ele começou a ficar extremamente nervoso depois de 3 meses, começou a mudar a coloração da pelagem e ele começou a subir todas as árvores que eu tinha no macaquinho. Então ele estava bem apto a voltar para a natureza. Eu liguei para um amigo meu, biólogo, falei, quando o bando passar, porque esses animais não vivem sozinhos, são de família, de bando. Quando o bando passar, você me avisa. Ele me ligou 5:30 da manhã, depois de uma semana e meia. O bando está chegando, eu estou escutando, ele mora na Serra da Cantareira. 7 da manhã eu estava com o Pedrinho lá para soltar. Foi também uma sensação maravilhosa, super emocionante, minha mãe estava junto. Minha mãe, selvagem. E quando ele escutou o bando, ele ficou em pé, tem uma foto lá para frente, e saiu bípede, andando, ele nem pulou. Falei, caraca, olha a ansiedade dele, devia estar com mulher, filho, amante, tudo isso. O importante é que ele precisava ficou, né? Que eu não castrei. Ele já ia ter que baixar a escala hierárquica. Se eu castrasse, aí tava ferrado. Pode passar. Olha, gente, tudo com os pontinhos já recuperadinho, que era o dia dele ir embora. Olha, 3 meses e meio depois, olha como o cara ainda tava arrebentado. Né? Você vê como tava com marca ainda, mas estava já prontinho, esperto. Pode passar. Eu tenho que botar numa ordem, foi lá pra frente as fotos, mas depois eu volto. Aqui fazendo uma amputação de dígito de asa de um cisne coscoroba, que o Ibama obriga a gente, porque eles são selvagens, aí quando passam cisnes selvagens, eles voam. Só lembrando, gente, a gente faz isso a campo também, tá? O ideal é sempre na clínica, mas dá pra fazer a campo. Sempre com uso de anestesia. Vocês vão escutar muito no meio de silvestres falar, ah, anestesia mata, não dói nada, faz rapidinho. Não, gente. Não. A anestesia não mata, ela simplesmente serve para tirar a dor, para desassociar a dor e deve ser usada assim, tá? Lembre-se que o veterinário, acima de tudo, ele é um ser humano. Ele tem que usar técnicas de humanização para aquele animal. Então, pelo amor de Deus. Porque muitos veterinários silvestres, né? Eles são toscos. Eles acham que é bonito ser assim, ser peão. E não, nós nos diferenciamos porque nós somos médicos antes da gente trabalhar com manejo. Tudo bem? Pode passar. Aqui. Caiu rosa, ó. Uma tigresa de 20 anos, uma senhora tigresa. E a gente fazia acupuntura nela, então ela já era um animal muito dócil. Eu tô assim, chinelinha, toda unha feita, ela tranquila, tá? Porque o animal é extremamente dócil, gente. Ó, vocês não vão fazer isso. Por exemplo, o irmão dela não fazia isso, Ninho. Vocês vão ver. Dava, dupava ele. Pode passar. Mas, tudo com alimento a gente consegue fazer milagres, né? Ela comia o quê? Pacote, tá fazendo. Três pacotes. Era fubá. Fubá, né? Sabe que eu nem me lembro o que a gente fazia? A gente fazia uma mistura de ração moída com leite, a gente fazia umas paradas lá pra dar uma fortalecida, porque ela tinha bastante probleminha de osteoporose, enfim, a gente fazia umas químicas mágicas, mas ela adorava. Ela vinha lambendo a bandeja. E ela comia, eu ficava passando a mão nela, gente, um tigre. E não é do tigre do Lohan, daquele zoológico da Argentina que vive dopado, não, viu, gente? É. Ela só era velhinha mesmo, olha, o acrílico dela tava bem abalado. Pode passar. Aí, repetida, passa. Aqui foi a soltura do Pedrinho, ó. Pode passar mais uma. Ó, ah, caramba. Aqui foi a gente capturando o cachorro vinagre, eu com uma outra veterinária, que na época era minha estagiária. Pode passar. Passa mais um, só pra ver se eu acho o Pedrinho. Caramba, passa mais um. Pô, caramba, meu. Nossa, cadê o Pedrinho? Meu Deus! Oh. Gente! Vai lá. Gente, eu acredito. O Pedrinho vai estar na última foto. Acabou toda a surpresa das fotos. Vocês viram todas. Gente, não acredito nisso. E é verdade, é a última. Lady Murphy, desgraçado. Para, eu não aguento mais. Está machucando muito meu coração. Só mais uma. A última. Meu. Cadê o Pedrinho? Volta, quando aquelas pequenininhas, sabe aquelas pequenininhas? Absurdo. Não, peraí, eu vou ensinar você. Você não sabe nada da tecnologia. Você chega aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Diminui aqui, ó. Não. É bem assim. Onde que tá meu disco? Esse aqui? Esse. Ih, gente, saiu tudo do lugar. Aí o que você fez? Não, acho que posso estar ali, ó. Aonde? Não, naquela. Aqui só tem uma. A primeira pasta que você não é de cima, não é essa? Tá, só, não, é amarela ali, ó. Animais amarelos. Não sei que vocês estão rindo, sinceramente. Não, gente, vocês zoaram com o negócio. Agora tem que. E agora? Fecha essa. Fecha o fecha aqui. Clica com o botão direito. Clica com o botão direito. Exibir. Exibir. Miniaturas. É. Médios. Não, ícones grandes. Tá aí, médios. Ícones grandes. Aê. Aê. Aê. Você está aqui com os não tem que repetir, não, né? Já sabe, não está aí. Perdi o pé agora mesmo. Perdi o pé agora mesmo. Aqui, gente. Não, pera. Perdi o pé agora e levou a foto. Apesar de ter umas fotos melhores, por que eu gosto de colocar essa? Porque nesse período da minha vida, eu estava tão assim, assoberbada de trabalho, tão focada no trabalho, que eu meio que deixei de ser humano. E é uma coisa que eu gosto de falar para vocês, porque isso acontece muito com a gente na faculdade, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem aquela ânsia de ingressar no mercado de trabalho. E aí, quando a gente ingressa, a gente sente uma gratificação tão grande, fala, pô, consegui, é isso que eu quero. E às vezes a gente esquece de comer, de tomar banho, de se cuidar, de namorar, de cuidar dos filhos, de ter família. E nesse momento, olha, vocês podem perceber, tudo bem, apesar de estar de unha feita, eu estava meio bicho do mato e eu comecei a perder um pouco aquela coisa do aprendizado acadêmico, usar sempre luvas, estar sempre de boa, usar máscara. Comecei a ficar, não vai me passar nada, não vou pegar nada, eu sou bicho do mato, e não é assim. E nessa época eu li um livro, e na verdade era um filme, depois eu li outro livro. Eu não sei se vocês conhecem, talvez o pessoal mais velho, chama Montanha dos Gorilas. Vocês já ouviram esse filme? Com a Diane Fossey, é a história da Diane Fossey. Exatamente. Então eu estava ficando parecida com ela aqui. Eu comecei a querer tanto conservar a fauna e me dedicar tanto ao animal como indivíduo, não só como espécie, que eu esqueci que eu era ser humano. E nesse momento que eu vi o filme, eu estava lendo um livro em paralelo que chama Memórias de um Primata, que era um neurocientista, que era muito amigo da Diane Fossey. E esse neurocientista, ele estudava babuínos na África. E a Diane Fossey estudava os gorilas, né, das montanhas. Tanto é que o filme existe por conta dela. Só que o filme acaba que ela fica psicótica de amor pelos gorilas e acaba sendo assassinada pelos caçadores, porque ela começou a meter rima nos caçadores. E no Memórias de um Primata, que é desse neurocientista muito louco, ele conta como ela, antes de morrer, interagia com os seres humanos. Porque como ela vivia de pesquisa, para ela continuar protegendo os gorilas da montanha, ela precisava ganhar o dinheiro dos Estados Unidos para manter as pesquisas e ela se manter lá, autorizada. E para ela conseguir o dinheiro da pesquisa, o governo fazia ela receber estagiários e dar palestras. Só que ela já tinha psicotizado e ela já estava fora do normal. E aí ele conta que ela entrava nas palestras e que quando ela abria a porta, não entrava uma mulher, entrava um gorila, aí ela fazia assim. E aí ela começava a fazer assim na cabeça e falava com as pessoas, só que ela falava na linguagem dos gorilas. A sei lá como ela fazia. Falou que o governo começou a ficar pirado, porque os alunos saíam correndo de dentro da sala de aula. E ela subia, botava um pet, tirava a roupa e fazia os caramba lá. O que aconteceu? Ela começou a perder todas as bolsas de pesquisa dela. Começou a ser obrigada a sair da montanha. Então, às vezes, gente, o nosso amor ultrapassa a razão, e isso é a pior coisa que pode acontecer para nós, e para qualquer espécie que esteja, a gente esteja trabalhando, que esteja em questão. Por quê? Porque é o momento que a gente perde a razão, a gente fica passional. E a passionalidade, todo mundo sabe que só a maioria dos casos de crimes hoje, que a gente vê essas desgranhas tudo, é passional, por algum motivo. É, ou porque alguém amava, ou porque alguém foi traído, ou porque alguém... sempre existe um fundo passional. Porque a pessoa que é racional, ela controla, né? A não ser que seja um psicótico aí, esses tipo Chico Picadinho. Então, tomem cuidado, porque isso pode acontecer na área, qualquer área que vocês fiquem, tá? E aí, quando eu me dei conta disso, quando eu olhei essa foto, eu falei, Deus, Pai, eu não namoraria comigo. Se apaixona e de repente vê matando o grande costa prateada, que é o chefe, a mãe, filhote, para tirar a mão para vender Mercado Livre, eu acho que eu também viraria de vez, né? Então só tomem cuidado com isso, tá? Por isso que eu acho legal botar sempre essa foto para mostrar o lado B. Pode passar, vocês já conhecem a Tuca. Adoro trabalhar com jabuti, gente, a gente vai trabalhar bastante, porque eu acho que é um cidadão exemplar de força, garra e longevidade, né? Já existem há 6 milhões de anos. Pode passar. Essa é a Fran, uma das minhas pacientes ginecológicas. Todo ano eu faço o parto dela. Ela tem distocia, ela nunca consegue botar. Eu não sei porque ela continua dando. Eu já falei, para de dar. Para, que não dá certo. Mas pode passar. Aqui no hospital veterinário, a gente está atendendo de 8 a 9 animais por período, tá muito bacana. Agora a gente deu uma reduzida, me deram mais horários pra gente dividir, porque eu tava ficando louca. Só a Ana com os bichos dela, ela tomava um horário meu inteiro. Um saguizinho de uma veterinária, de uma aluna que chegou, ai, professor, ele tá mordendo meu pai, minha mãe, todo mundo. Eu falei, ó, um animal que tem hábitos familiares, ele tem hierarquia na família dele, ele deve ter acasalado com você mentalmente, ele fez um imprint. E ele acha que tua mãe e teu pai são futuros concorrentes. Então, ele está defendendo o que é dele. O que, que eu faço? Eu falei, olha, dá pra gente castrar, e aí se não melhorar a gente doa. Mas sabe, eu falei, você vai acabar doando. Não deu 6 meses depois, ela me ligou, pelo amor de Deus, eu preciso doar. Tá mordendo todo mundo. Enfim, hoje ele tá super feliz com uma outra, com uma fêmeazinha. Pode passar. Castrar? Não, mas eu vou castrar ela. Ela tá com o pau nele. Mas ele tá castrado, mas ela não. É. Pô, mas eu não sabia que ia ter a fêmea onde ele ia, entendeu? E outra, tá cheio de... Esse saguiz não precisa mais de reprodução. Se fosse um miculhão dourado, eu jamais faria isso. Agora a fêmeazinha tá, meu, é o que manda aqui, sabe? Porque macho já é mais submissa, né? Ainda mais castrado. A bichinha tá tomando conta da casa. Julinha foi uma jaguatirica aqui na mata ciliar, ela chegou bem pequenininha, a mãe tinha sido caçada e deixaram o filhote. Foram bons os caçadores, levaram a mãe e deixaram o filhote, porque tadinho, filhote. Aí ia morrer, obviamente, cada um teve que adotar um animal lá, e essa veio pra mim, eu cuidei dela desde pequenininha, depois de um ano e meio ela voltou pra fazer todos os exames, pode passar? Tem a Julinha aí depois, ó, coletando óvulos, foi muito legal, hoje ela tá no zoológico de São Carlos. Óbvio que nessa fase aqui eu só fazia isso com ela anestesiada, né? Porque ela, por mais mansa que seja, ela virou um gato feroz. Posso passar. Vocês viram que isso aqui é foto da foto, né? Porque na minha época não tinha digital, viu, gente? Então, pode passar. Aí os pinguins da mamãe, eu chegava aqui, eles iam tudo andando, traziam uma cerquinha atrás de mim, pode passar. Uma parte desses pinguins eu destinei para Pontal do Paraná, e eu achei muito legal porque eu levei eles junto com os macacos, uma gralha, alguns animais que o Bom tinha me pedido para deixar em Pontal. E aí quando eu cheguei e soltei eles nesse recinto, eles ficaram tudo pertinho de mim, aí eu andava e eles iam atrás, ó, como, né, reconheci um ser humano como um parceiro. E aí eu falei, bom, esses não podem voltar para a natureza mesmo. Pode passar. Pode passar. Tem algumas fotos repetidas e umas que sumiram. Fazendo soltura de veadinho catingueiro aqui, muito legal também. Um adalto do Ibama. E esse é o Ribeiro, era um peão. E o Luciano, do peão, que trabalhava muito comigo. Gente, é tão legal porque, por mais que você almoce com o dono do zoológico, que era um milionário, né, e eu me portando que nem uma princesa, na hora que eu botava minha roupa de guerra, era muito bom, porque mudava, a gente faz uma empatização com um peão. E aí eles têm que me respeitar, sou eu a chefe, o que, que eu vou fazer? Eu sou mulher, sou jovem, pior de tudo, sou loira. Ai, eu falava a língua dele, chegava assim, fala assim, tudo bem, bom dia, tudo bom aí, tudo bem? Passou bem, e as crianças, tá tudo bem? Toma café, só eu entendi o que ele falava. Ele me amava. O que eu pedisse para Luciano, ele fazia para mim. Ninguém mais. Aquele cara, sabe, carrancudo, para mim fazia tudo. Porque só eu entendi o que ele falava. Na verdade, eu não entendia nada. Mas eu falava qualquer coisa e o que ele entendesse estava bom. E esse também, a gente finia, ele falava um pouco melhor. Mas uma vez a gente foi fazer um resgate de 25 emas pelo Ibama, tudo filhote de ema, e uma ema fugiu no meu carro. E eu olhei pelo retrovisor, eu vi só a ema com os pernão correndo, aí eu falei, parei o carro, falei, vai, Ribeiro! De repente ele veio com esse tamanho todo, ele corria atrás da ema, as pernas pareciam igual. Falei, olha, duas emas correndo nesse lado. Sei que a ema fez uma curva, entrou no matagal, Ribeiro fez a curva, entrou também, eu esperei, nada de nem ema nem Ribeiro, daqui a pouco chegou o Ribeiro sozinho. Perdi. Falei, pô, acho. Uma ema, né? Pode ter três melas, deixa corre pra caramba. Então, assim, eu fui muito feliz assim, nesse tempo. E aí, pessoal, uma coisa legal. Por que, que eu me dava bem com os peões? Porque quando a gente ia trabalhar, eu ia junto. Que era o administrador, o Luciano, o Ribeiro e um peão que era o administrador desse local, que era onde tinha uns animais que estavam de forma ilegal. E aí a Uibama teve que fazer a apreensão. Só que isso aqui, o dono dessa era uma empresa de ônibus, achava que isso era, os animais eram bodes, aqueles bodes montanheiros, sabe? Que ficam nas montanhas. Isso aqui era um negócio íngreme, assim. Que, ó, você precisa ter uma ideia, a gente tinha que subir meio que se agarrando, porque escorregava mesmo. E o coitado dos viados estava tudo com laminite nesses terrenos, né? E aí, todo mundo estava cheio de homem aqui embaixo esperando. Ninguém foi. Eu falei, eu vou, né? Eu tenho que dar um exemplo. E fui. E é isso que faz a diferença da gente trabalhar e ser respeitada. E eu vou falar mais, hein? Posso passar mais uma. Quando eu fui fazer essa apreensão, eu falei pro chefe, que era o dono do 89, o bicho era milionário. Eu falei, chefe, eu preciso de uma rede de longa distância, que você solta por uma arma para poder pegar esses viados, porque senão a gente vai ter que fazer essa caminhada toda com a rede na mão. Ele falou, não tenho dinheiro, não vou gastar nisso. Aí eu não tive dúvida, fui lá na quadra de vôlei do velho, peguei a rede de vôlei dele. Falei, você não sabe com quem você está lidando. Ele não vai me dar dinheiro para pegar uma rede bonita, para pegar os animais, fazer bonito perante o Ibama? Vou levar a rede de vôlei do seu campo. Devolvi a rede inteirinha esmerdeada. Botei de novo lá e falei, fica quieto todo mundo, ninguém nunca contou. E os netos dele jogavam vôlei felizinho, inteirinha cheia de lama, tudo, tudinho suja. Ficou lá, ninguém mandou não dar dinheiro, porque o pessoal é assim, eles fazem a gente se virar nos 30. E a gente se vira, sem problema nenhum. Eu me viro, posso passar. Aí aqui foi o irmão da tigresa, que eu falei que é o Nino. A gente fez uma reportagem com... Não lembro se era Record. sei lá se era Record, acho que era Record. Porque foi feito o primeiro tratamento de canal pelo Roberto Fecchio, foi nesse Tigre, foi uma coisa que era, há 10 anos atrás, era uma novidade, pode passar. E óbvio, gente, ele tá super anestesiado, porque o bicho é assassino, uma fera. Pode passar. Pode passar? E aí, mais uma vez, ó, trabalhando com a Polícia Florestal, sempre trabalhando com equipe de mulheres, equipe de homens, não importa. Trabalhar em equipe é o segredo do sucesso. Ninguém trabalha bem sozinho. E essa aqui é a doutora Bianca, que é minha parceira de Olho no Bicho, ela virá dar uma aula para vocês de laboratório clínico técnicas de coleta para silvestres. Bem legal essa aula. Não percam quando eu postar o cronograma. Pode passar. Eles estavam aprendendo a fazer treinando a fazer a peia, fazer a contenção das patas, e a gente estava aproveitando para coletar material. Pode passar. E é isso aí, gente. Então, esse é um mini curso que eu separei só para vocês terem uma ideia, que às vezes vocês olham para mulher e falam, ah, esse professor não deve ter trabalhado com bicho de verdade. Aí eu falo, bom, ao invés de eu ficar falando, é mais fácil mostrar, né? E agora a gente vai entrar na aula propriamente dita, que é uma aula hoje um pouco diferenciada, ninguém vai ficar falando agora de espécie, sendo que muitos de vocês não sabem nem ao menos o que é um animal silvestre e o que é um animal exótico. Pessoal, tem um e-mail meu aí, mas eu peço que toda vez que vocês forem enviar um e-mail, usem o meu pessoal também, porque esse meio da faculdade, ele não abre em qualquer lugar, ele é meio vizinho. Vocês enxergam? Pode acender. Só deixa essa aqui. O seu nome? Guilherme. Deixa eu passar aqui. Desse jeito tá bom. Alguma dúvida, gente? Bom, vocês perceberam que eu sou desbocada, né? Não? Você percebeu? Bom, eu não acho que sou. Só um pouquinho. Pessoal, eu sou só desbocada quando eu estou falando de coisas que são não são profissionais, né? A gente estava com um papo informal. Quando a gente tinha uma parte técnica, eu vou falar com vocês tecnicamente, tá? Sempre falando do termo técnico e traduzindo para um nome popular, porque vocês não tiveram aula de clínica ainda até hoje, né? Nem aula de clínica, nem aula de laboratório clínico. Então, eu vou fazer sempre tudo voltado de uma maneira muito suave, dando uma introdução do que é a clínica. Na verdade, o que vocês vão aprender comigo é manejo clínico de silvestres. Clínica, propriamente dita, vocês vão aprender no semestre que vem com a Márcia Jericó. Mas eu gosto, ela é muito da gente finíssima, né? É um top. Bom, posso continuar me usando? Isabela. Isa, você continua passando pra mim, por favor? Eu sempre pego uma cidadã pra ser o cidadão, pra ser meu braço direito. Eu queria fazer uma pergunta geral, como a gente nunca na noite não tem tempo, né, de bater muito papo, porque eu acho que a aula é mais curta, as pessoas têm um limiar menor de paciência, de atenção pelo cansaço. Mas eu queria só, assim, eu vou decorar o nome de vocês no decorrer do semestre, óbvio. Quem aqui quer trabalhar com grandes? Equinos? Equinos? Ovinos? Produção? Gosta de ir no shopping, né? Gosta de um bom cabeleireiro. Eu, sinceramente, estava ansiosa por essa matéria. Fadinho, que estava numa foto comigo como estagiária do cavalo, bem cabelo, ela é acupuntura, ela fazia acupunturista, ela é acupunturista, ela fazia acupuntura no Tigre. A Carol. Andréa é. Andréa. Quem mais quer pequenos? Também. Felinos. Felinos também? Eu gosto de felinos, mas pode ser os dois. Cães e gatos também. Você gosta de poodle? Poodle? Não muito. Você não gosta. Gente, mas o que é selvagem? Também. Também. Não, levanta. Você não vai ser meu filho já quer. Gente, quanta aqui gente também. Nessa classe. Você também quer selvagem? Sim. Antes de acompanhamento técnico no hospital humano. Por exemplo, família de alto padrão, hospital de alto padrão, que não quer acompanhar o paciente, o que a gente faz? Chega lá, pega uma cópia do prontuário na virada do plantão com o enfermeiro e fica dando ok para os seus procedimentos. Eu trabalhei hoje, estou na madrugada no hospital. Então, chego lá, 7 horas da manhã, na hora da virada, pego o prontuário, 8 horas, medicação, 9 horas, inalação, eles olham, bom, estou dando ok. Quando chega o familiar me rende, eu faço um relatório de cunha, e teve recorrência, nada, normal, não, teve, se queixou de dor, teve, entrego lá e me pago, não importa. Cara, você é juiz. Isso é quando eu estou de azul, onde estava de verde, quando eu estou de verde, aí eu estou no... Você já pensou em trabalhar pela sua equipe? Nossa. Isso é defensor de ladrão de cadeira, que está bloqueado. Mais apresentado. um babuíno. Mas... Eu já tive um papagaio da minha avó, mas ela já faleceu. Porque é muito comum isso acontecer. Três papagaios. Dois papagaios na casa da minha avó. Tá vendo? É muito comum. Nossos avós tinham umas crendices, ou quindices, né? Quindices isso. Que são as coisas mais imbecis que a gente escuta e acredita por um tempão na vida até que a gente começa a ser racional e ver que isso existe. Tipo o quê? É a maior procura e busca por jabuti em casa para curar bronquite de criança. Pode passar. Então é importante, gente, que a gente entenda isso. Pode passar. Ai, gente, posso falar? Pode. Eu vou abrir no, na aula antiga, pera só um pouquinho. Só uma coisa. Peraí, deixa eu só botar uma aqui, que eu abri, eu tenho duas aulas iguais, eu abri uma que eu tinha colocado umas fotos. Por isso que vocês não estavam achando aquelas fotos que eu falei, que eu dei uma reduzida na. Alguém faz ideia de como pode atuar e onde atuar na área de medicina veterinária silvestre? Vocês têm uma noção? Quem quer fazer silvestre, quem não quer, de repente vai se apaixonar pela... Zoológico. Zoológico é o primeiro que todo mundo fala. É o primeiro, isso aqui é... Tem tanto zoológico. Ainda bem. Então, pelo menos vai ter um pouco mais e um pouco melhor, né? Estou concordando com a área mais pet não convencionais. E a gente vai entender qual a diferença disso daqui a pouquinho. Pode passar. Ó, pessoal, isso isso aqui, para quem acha que ser veterinário silvestre é ficar pobre, fazer voto de pobreza, eu só não, eu acho que a gente não fica milionário. Quem trabalha com reprodução, às vezes até consegue ter pegar um cavalo, um boi que tem uma genética, que aquele sêmen vale muito, você acaba ficando bem de vida. Eu não, eu tinha duas opções. Ou eu ia trabalhar, ganhar bem, ser feliz, trabalhar feliz e ganhar meu dinheiro para me sustentar, ou ia casar com um cara rico. Casei com um miserável. Miserável, mas ele é maravilhoso, ele tem uma espiritualidade, você é feliz. E eu falei, pronto, eu vou ter que trabalhar. Será que dá para o familiar? Só para ver se dá para a gente depois for trocar negócio. E aí, gente, olha que incrível, eu passei por tudo isso, vocês também podem passar, tá? Eu posso trabalhar em clínicas especializadas, em centros diagnósticos especializados, em zoológicos, em centros de triagem, estudo e triagem, que eles recebem esses animais do tráfico intestino, criadouros comerciais que vendem animais, não para consumo necessariamente, mas animais para pet, como pet não convencional, como as próprias aves, criadores conservacionistas, que foi onde eu trabalhei, o zoológico que eu trabalhava em 89, unidades de conservação, pesquisas a campo, meu doutorado hoje é nessa área, então eu estou fazendo pesquisa a campo, universidades, pesquisas e docência, que é o que eu faço hoje, e por fim, ONGs, talvez eu faça isso quando eu estiver bem velhinha, eu não vejo a hora de trabalhar no Médicos Sem Fronteira, acho que o máximo, organizações governamentais, seria o IBAMA da Vida, um CONAMA, tá? Que seria um reparto departamento, uma repartição do governo, que aí a gente enfrenta inúmeros problemas burocráticos. Trabalhei 4 anos no setor de carrocinha e eu vou falar para vocês que é uma sujeira absurda trabalhar com o governo. Quem trabalhou sabe disso, tá? Muito difícil. A gente percebe que realmente o mal reina ali e quando entra uma peça boa, eles comem essa peça, eles não têm que tirar essa peça fora. Bem complicado. Então, falar, eu quero trabalhar no IBAMA. Pô, eu vejo várias pessoas trabalhando no IBAMA, pessoas idealistas, sabe, fiscais, polícias federais, que eram contra o tráfico, que piraram. Por quê? Porque recebiam ameaça de morte o tempo todo. É muita propina, o negócio é punk. Mas, para quem é louco, você, meu irmão, você é o primeiro a morrer. Você é o primeiro. Pode passar. A gente, quando a gente fala muito assim, a gente representa muito um idealismo, a gente paga muito rapidinho. E aí, pessoal, a gente tem que saber qual que é o significado de animais silvestres versus selvagens, tá? Existe uma diferença. O silvestre é o que cresce ou nasce sem cultivo no seu estado selvagem. E o selvagem da selva, que não está domesticado, é um silvestre. Ou seja, a diferença não existe no dicionário. Tá, mas para nós, veterinários de silvestres, essa diferença vai existir sim. Por quê? Como a Ana falou, eu estou cada vez mais conformada em trabalhar na clínica de pets não convencionais. Aí eu pergunto para vocês, meninas que têm silvestres em casa, vocês conseguem olhar se tem um papagaio? Eu tenho um jabuti. Um jabuti. Quem tem papagaio? Vocês conseguem olhar para os animais de vocês e falar, eu tenho um animal selvagem em casa? Soa mal, né? Mas vocês conseguem falar, olha, eu tenho um animal silvestre em casa. Que pra mim, que conotação isso tem pra mim? Pra mim, e pra alguns veterinários, e pra muitos biólogos, o selvagem, ele provém do seu habitat natural, um habitat silvestre, mas ele está no seu estado selvagem de ser. E o silvestre, ele é um animal selvagem, mas ele já está, muitas vezes, domesticado, quando ele já se encontra como um pet não convencional. Então, não existe erro se fala de um animal selvagem ou um animal silvestre. Não tem erro, mas eu acho que soa melhor quando nós estamos trabalhando com clínica, com pets, né, atendendo os animais das pessoas, falar que é um animal silvestre. Porque o selvagem, quando ele está... Não é isso, vocês têm animais dóceis, pelo menos com vocês, né? Comigo não vai ser. Tudo bem para vocês? Deu para entender? Passa. Outra diferença importante é saber o que é uma fauna silvestre nativa de uma fauna silvestre exótica. Que a gente acha que silvestre é tudo que é do meio do nosso mato. Não é, gente. Tem muito mato lá fora. É silvestre, mas é exótica. Qual que é a diferença? O silvestre nativo... nativas são aqueles animais que pertencem a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham o seu ciclo de vida, ou pelo menos uma parte daquele ciclo, representado aqui no Brasil, em território brasileiro, ou nas suas águas jurisdicionais, ou então nos seus entornos aquáticos. Então vamos supor, o pinguim de Magalhães, ele vem lá da Patagônia, mas ele vem se reproduzir aqui na época do verão, ele é considerado selvagem, ele é considerado silvestre, nativo, porque ele tem um ciclo de vida aqui. A garça africana, a gente chama de garça vaqueira, que vem voando lá da África do Sul para cá para se reproduzir no verão. Ela é africana, só que ela pode ser considerada silvestre, porque ela tem um ciclo de vida aqui. A calopsita, o hedgehog, o ferret. Eles são exóticos. Ah, mas ele se reproduz aqui, tá? Mas ele não veio nem voando nem nadando. Alguém trouxe, né? Certo? Ficou claro? Então tá. Pode passar. Se você finalizar. E aí, pra gente finalizar, os pets não convencionais são aqueles provenientes de espécies da fauna silvestre. Vem da fauna silvestre, mas não estão no seu estado selvagem. Nascidos em criadouro, comercial, legalmente estabelecido. Óbvio que, se a gente for considerar assim, a maioria de vocês não tem pets não convencionais, porque a maioria é ilegal, né? É ilegal. Mantido em cativeiro domiciliar, sem finalidade de abate e reprodução zoocientífica. Ele é um pet, tá? Mas a gente desconsidera essa do criador comercial legalmente estabelecido, que ninguém tem. E a fauna doméstica, não preciso nem falar, né? Pra quem gosta de poodle, índia, chihuahua, persas, são os nossos cães, gatos, enfim. Pode passar. E aí, pra gente finalizar, o doutor Tatiana deve gostar dessa parte que existem leis, né, Pet? Adora essa parte de leis, né? Lei Federal de 6.982, artigo 3º, que eu não sei porque que alguém gosta disso, mas... O que é o meio ambiente? Por que eu estou falando para vocês? Pô, o que essa louca vem aqui falar de bicho e vem falar do meio ambiente? É um conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica que abrigam e regem a vida em todas as suas formas. Ou seja, eu sou um ser humano, eu sou melhor do que qualquer outro animal que existe nessa natureza? Eu consigo essa natureza toda só para me servir? Será que esse meio ambiente inteiro existe só para me servir? Qual que é o meu papel dentro desse meio ambiente? Será que esse meio ambiente está lá fora? Hoje em dia está sendo destruído. Será que esse ambiente está lá fora? Ou será que a partir do momento que eu encosto aqui, ó, e dou duas batidinhas, o cal que cai dessa parede no chão, que pega no sapato de vocês, que vai lá para fora, que contamina uma ave, que come uma ração que está ali perto, que pode acabar com inúmeras espécies por conta de um único produto químico que foi feito, construído, uma coisa onde nós trabalhamos e sobrevivemos embaixo, sem a gente ter a mínima noção da contaminação que isso pode estar causando. O meio ambiente não está lá fora, o meio ambiente está aqui. Nós respiramos, nós vivemos, nós pisamos, sentamos, falamos do meio ambiente. E a gente tem essa ideia de achar que o meio ambiente é lá na praia, na montanha. Tudo isso aqui é meio ambiente. Se a gente não souber cuidar da água que a gente tem, do banheiro, do encanamento, para onde esse encanamento vai, para onde que escoa essa água, para onde que vai o pum cavaca que o filho solta. Vocês já passaram a parar para pensar? A gente come tanta carne, vocês, né? Eu não. E as vacas fazem muito pum de gás metano. Isso está acabando o planeta. Quero que dissemine essa... Exterminem com as vacas? Não, não quero. Mas eu quero que a gente pense, será que é tão necessário a gente comer tanta carne assim? Que paladar humano é esse? Tudo isso, quando a gente começa a pensar e pirar, a gente está simplesmente entendendo que esse conjunto de condições que dentro engloba todo esse planeta que a gente vive e rege a vida em todas as suas formas. E aí a gente começa a pensar como um todo. E não mais como um ser humano, a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso, mas como um todo. Tá? E eu amo a Thalita. Eu não sou contra, eu óbvio, jamais faria o que ela faz, mas eu a acho ela digna, acho ela, gosto muito dela. Eu acho que é muito importante o que ela faz para vocês. Só que eu tento mostrar um outro lado, ela mostra o lado da criação. Eu mostro o lado do... Pum. Hã? Do pum. Eu mostro o lado do que a criação faz no ambiente. Pode passar. E aí, para vocês entenderem, gente, a medicina da conservação é o que a gente vai fazer aqui na faculdade, tá? Ela busca, através de disciplinas integrativas, então de tudo isso que vocês estão aprendendo, estudar a relação entre o patógeno, que é o agente, e a doença que esse agente traz. É isso que a gente aprende na medicina da conservação. Mas se vocês abrirem a cabeça de vocês e forem além da medicina da conservação, vocês vão entrar no meu campo de doutorado nesse momento, que é a biologia da conservação, que é estudar os efeitos da atividade humana nas espécies e no ecossistema que a gente reside. E procurar desenvolver ações rápidas para prevenir os efeitos, os impactos deletérios desses efeitos na natureza. Eu acho muito importante quando a gente fala que vai trabalhar com grandes, com a parte de produção, ou de pecuária, de corte, gado de leite. Por quê? Porque eu acho importante a gente começar a pensar, ligar o patógeno à doença à biologia da conservação. Como? O Guime foi criar vaca leiteira, tá? Porque de corte eu não gosto. E o Guime descobriu que as vacas dele têm todo um momento, lá num período ali da criação, que elas estavam criando a febre aftosa, desenvolvendo a febre aftosa. Só que a região que ele estava criando vaca era uma região que não era autorizada pelo Ibama de forma legal. O Guime molhou a mão dos fiscais e conseguiu abrir uma clareira e colocou as vaquinhas no meio da floresta. Só que com a febre aftosa, a vaca é o quê? Um ruminante. O que tem na floresta, principalmente no descampado de Mato Grosso, onde a gente tem as maiores pecuárias, e que vive ali pulando para cima e para baixo, bem pertinho dos ruminantes, que também são ruminantes? Viados, cervos. E os cervos pegam febre aftosa. E aí? São bioondulados. Disseminam com inúmeras famílias e espécies de cervos naquela região. O Guime nem tem ideia disso. Por quê? Porque ele não tinha tido a matéria de animais silvestres, ele não entendia ainda como funcionava a biologia da conservação. Ele só entendia o ensino. Vocês conseguiram entender? Mais ou menos? Quem tem um tigre d'água aqui que falou que tem? Ninguém tem. Não. Tigre d'água? Traqueiros. Você tem? Casal? Ouvido vermelho? Traqueles escrito em elegantes. Norte-americana. Como é seu nome? Thaís. Nossa. A Thaís pegou o casal dela, que cresceu. Então, vieram para mim pequenos. Eles já com 8 anos, desse tamanho, não cuidavam direito. Eles vieram, parecia bolacha Maria, não mais é, Maria. Então, comigo já vai para 2 anos. Sim. E aí, mas daqui 2 eles vão estar assim. Então. Aí a Thaís já está pensando em jogar eles lá no Rio Tietê. Só que ela não sabe, ela não sabia, porque agora ela vai passar pela matéria, ela vai saber. Que esse animal é um animal exótico. E que esse animal no Rio Tietê, ou no lago do Ibirapuera, dependendo do tamanho deles, quando você joga pequenininho, eles entram no encanamento e saem do Tietê, eles vão competir lá na afluente do Tietê, lá para baixo, na cidade do Tietê, que é onde eles vão chegar, eles vão competir com alguns animais da nossa fauna nativa, que seria a Traquenis d'Orbigini, que é o nosso tigre d'água brasileiro. E isso pode disseminar toda a nossa espécie brasileira, porque eles são muito mais agressivos no norte-americano. Não, eu acho que a minha é brasileira mesmo. Não tem olho vermelho? Eu acho que não. Tá, não joga do mesmo jeito, não. Tá? Não, foi jogar as meninas. Nossa, muita gente joga. Tá lotado em Ibirapuera, né? E eles acabam mordendo o pé dos bichos lá, comem as cabras, é um horror, mas não mata de graça. Ah, uma época já tá tendo mais um macho, não sei por que, mas ela parou. Pode passar. Literalmente era pra ver. Pode machucar, vai machucar. Pessoal, meio para a gente finalizar essa parte chata da matéria. mim é punk tentar aprender a atenção de vocês, mas eu vou sentindo a turma. Vocês são abnormes, vocês são maravilhosos. Vai dar gosto, porque, meu, tem turma no rosto. Dá gosto. Conservação in situ versus conservação ex situ. Qual que é a diferença? A diferença é que no meu doutorado hoje, eu vou trabalhar com conservação in situ. Eu vou preservar os animais em seu ambiente original. Eu vou lá estudar qual que é o efeito da pecuária ali onde, naquela fauna, daquela região, daquela bacia hidrográfica. Já a Ana vai trabalhar em conservação ex situ. Então ela vai perguntar para mim como é que funciona aquela espécie lá no ambiente natural dela, que é lá que eu vou ver, que eu vou aprender, porque ela quer reproduzir esse animal em cativeiro, no zoológico, para manutenção da espécie. Deu para entender a diferença? Então, um não vive sem o outro. Ela não vai conseguir manter esse animal em cativeiro, no zoológico, se algum louco não for a campo. Esse louco sou eu, né? Não vou nem entender como funciona lá. A gente trabalha junto, tá? É uma agregação de funções: veterinários, biólogos, geólogos, engenheiros. Quem acha que só trabalha com veterinário está lascado, vai se dar mal. Principalmente quem quer campo. Campo de, para quem quer grandes, nossa, é uma integração muito bacana. Acho muito legal essa vivência que vocês têm. Pode passar. E aí, para a gente finalizar, gente, o que é uma espécie extinta? A gente sempre fala muito de extinção, extinção, extinção, mas a gente não tem ideia de quantas extinções a gente tem no nosso vocabulário, né? Por exemplo, me deem uma espécie ameaçada de extinção, criticamente em perigo. Mico-leão. Tem? Guepardo. A anta não está, ela está em perigo, não está criticamente. O mico-leão dourado, extinto no local. Urso panda, ecologicamente extinto, até tem uma meia dúzia de indivíduos na natureza, não tem mais função nenhuma, ecologicamente falando, não controlam mais nada. Não consegue nem reproduzir no cativeiro, muito mais na natureza. Espécie extinta na natureza. Ok? Falar qual é. Espécie extinta da natureza, gente. O boto. O boto cor-de-rosa não está extinto, né? Ele tá ameaçadíssimo. Ele está criticamente em perigo. Quem? Aliás, não sei te falar, mas esses animais aquáticos me pegam um pouco porque não é meu foco. Arara azul tem? Uma das araras azuis já está extinta, a Glaucus. E a Cintilus está extinta na natureza, só nem cativeiro. Animais extintos para sempre. Todo mundo fala dinossauro, aí eu falo, não, o dragão de Komodo está vivo, o iguana está vivo, o jabuti está vivo. Aí eu falo, não, mas é o T-Rex que eu estou falando. Tinha um cachorro selvagem na Austrália, que eu esqueci o nome. Uau! Que ele parece. Diabo? Da Tasmânia. Mentira, esse existe. Não, não é esse, é o outro. Grandinho, que tinha umas listras nas costas. Tigre da Tasmânia. Isso. Pra quem gosta de pulo, isso tá muito bem. Tem? Que são os cachorros loucos na Ilha dos Jogos. tigre da Tasmânia está extinto e o nobre, tinha um nobre naquela época. Hoje eu estava com dúvida se a Tasmânia era na Austrália ou na Pensilvânia, se a Pensilvânia estava do lado, estava todo mundo. O tigre da Tasmânia tinha um nobre que tinha um casal. E ele quis morrer como tipo, o último, o único cara que tinha, foi o último cara que teve um tigre da Tasmânia. Ele não juntou o casal. Ele morreu e hoje eu falo que ele ganhou o título do maior imbecil do planeta. Estúpido, não, estúpido. Mas é esse estado de egocentrismo que eu falo que o ser humano tem por criação. Isso é criação cultural, infelizmente, em algumas religiões, né? Professora, nesse caso não tem como o governo intervir quando, por exemplo, a pessoa tem casal, mas com um bem maior, o governo. Tem. Talvez... Você sabe que me fizeram essa pergunta na quarta-feira de manhã. Tem como o governo intervir? O problema é que naquela época, ninguém sabe, né? Como era o governo. Nossa, parece um gato morisco. É, só que era o único que... Nossa, eu nunca tinha visto bicho feio. A Austrália foi extinto, os felinos. Só tem ele, mas coitadinho. Eu não quero ir lá. Ah, é ele do animal da casa. Eu nunca sabia que ele mora aqui, eu achei que era um escudo transformado. Ah. Não, esse é aquele que mata todo mundo. Ah, não, achei que fosse um que era vivo. Do... O problema, sabe o que eu te falo? É o seguinte, nós estamos aqui numa sala lotada de futuros veterinários. Para a gente é muito comum a gente imaginar que se existem animais que estão ameaçadíssimos de extinção ou quase extintos, o governo tem que agir para recuperar esse animal. Só que o governo tem que ter essa visão. Para a gente é fácil essa visão, né? Nós amamos bichos. O governo não tem essa visão. Para você ter uma ideia, a nossa arara azul que está em extinção, que só tem cativeiro, em pouquíssimos cativeiros no Brasil, um sheik árabe cria há muito tempo e cria outro. E ele que quer devolver pra gente. Olha que absurdo. Não é o nosso país que foi lá pedir, ele que, né, foi na caridade de devolver o animal pra gente, agora alguns exemplares. Então, assim, vai muito do foco que o governo dá. O governo não dá foco nem nas crianças aqui nesse país, você acha que ele vai ligar? Né? Agora, naquela época, lá na Oceania, não sei o que aconteceu, se o nobre comandava tudo, mas, na verdade, a falta de foco do governo é puramente por desinteresse. Tá? Puramente. Cuidado, veado na pista. Eu falo, meu, só se o veado for o filho da mãe que construiu a estrada, porque a outra não vai usar aqui sempre. selvagens é a principal causa de levar inúmeras espécies à extinção. Pode passar mais uma. E isso não sou eu que estou falando não, tá? É segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Não é a louca que está falando, que acha. Científico. Inúmeras espécies aparecem todos os dias na natureza, sendo uma das principais causas do comércio ilegal. É ilegal, acabou. E é o que mais... Sabe quem é o maior consumista desses animais? Pode passar mais um. Quem vocês acham? Nossa, como é que a gente soubesse? Qual que é a região do país que mais consome, com a maior demanda? Sudeste. Acompanhado por Minas e, por último, Nordeste. Mas eles vêm do Nordeste. Vitória da Conquista, aquelas regiões lá do sul da Bahia, dali que vem. Mas o consumo é que quem pode pagar é aqui. Pode passar. E aí, gente, eu tô lá, bonitinha, no Havaí, fazendo minha... Fui fazer um curso, acabei dando uma passeadinha, fui espiritualizada com meu esposo. E aí eu tô passando na estrada de Hana, que é uma estrada maravilhosa, em Maui, na ilha de Maui, no Havaí, e eu vejo esse cidadão com esse monte de espécies nativas brasileiras. Ele me tratou super bem, me convidou milhões de vezes para tirar foto. E eu assim, né? Falava, meu, como que eu vou brigar em inglês? Porque aí quando a gente briga, eu falo inglês, inglês. O light, que é bonitinho, mas... Né? É, o inglês é aquele bonitinho, aquele avançadinho, cantinho. Eu não sei brigar em inglês. E começo a ficar nervosa, eu sempre tenho amigos australianos que são americanos, australianos, que falam inglês britânico. E às vezes eu vou começar a xingar, brigar, ficar nervosa, e começo a falar em português. É normal quando a gente fica nervosa, a gente fala na nossa língua natal. É difícil você falar inglês, né? Nervosa. Você pensa quando você quer falar um palavrão. A negócio é xingar a tua língua. E eu falei, como que eu vou falar pra esse cara? E eu perguntei, falei, ah, essas aves são legais? Aí ele desconversou, aí eu falei, são brasileiras. E aí ele começou a parar, já me pedindo pra tirar foto. E eu só fotografando ele. Aí ele pegou e falou assim, você não vai tirar a foto antes de pegar mais um casal? Eu falei, não, eu falei, eu estava confusa, eu queria, mas eu também não queria, eu queria ou não queria, não queria colaborar. Aí quando eu vi ele fazendo isso, que na hora que ele fazia assim com a mão, as bichas abriam a asa, eu falei, gente, isso é muito circense. Eu falei, eu não posso, não vou tirar foto. Eu falei, eu prefiro o quê? Óbvio que eu queria, né? Parece a Xena Regacel, achei de... queria, eu não vou tirar. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ó, esses animais todinhos são brasileiros, viu? Ele falou, Eu falei, olha, esse aqui é uma arara macau, essa aqui é uma arara clorópteria, essa aqui é uma arara canindé, que é uma arara una, essa aqui é uma, eu não lembrava o nome científico, até hoje não consegui falar, aqui é um cifrinos ou cifrinos, que é horrível esse nome científico, sempre esqueço. E aí ele começou a me ignorar total. Pode passar mais uma. Aí eu continuei lá indignada a ver esse bobão aí. O padrão. Aí a gente nasceu, eu falei, idiota. Nossa, meu, e vem aquelas araras daqueles. Não, elas não falam, elas são tão educadas, elas são mais educadas que os filhos. E aí elas ficavam penduradas aqui num pauzinho, como eu mostrei pra vocês na outra foto, e uma tava tremendo pra caramba. Eu falei, essa arara tá doente. Eu falei, ah, é velha. Ah, ela morrer, ele vai vir do Brasil e vai comprar outra. Então aí eu pergunto pra vocês, nenhuma dessas aqui, tirando a Hyacinthinus ba? Azul. Hã? Azul. Isso. Anandorhyphes Hyacinthinus, eu não consigo mais saber qual é esse nome, faz 30 anos, agora vai lembrar agora que eu tô com o pai do Alzheimer. Tinha uma híbrida aqui no meio também, essa aqui era híbrida, tinha cruzado aqui, alguma com alguma. Ah, ele vai vir, vai buscar outras, sabe? Não tinha uma linha nesse bicho. Não vem falar pra mim que ele trouxe, porque não tem. E é assim que acontece, entendeu, Jéssica? Você acha que o Brasil não sabe que é esse mundo? Quantas pessoas não vão pra lá e não tiram foto com esse cara aqui? Vê se alguém denuncia. Se denunciar, eu pensei, meu marido falou que ia parar no posto do policial. Eu falei, eu vou falar o quê? Tem um velho, um monte de arara brasileira? Eu falei, aham. Não tenho o que falar, tá? Tipo assim, tem setor animal exótico. Entrou, tá? for me ajuda. Você pode pagar multa, né? E você aprendido o seu animal. Pode sim. Acho que você não tem. Tem um caso bem emblemático, né, de 15 anos atrás, que tinha um urso aqui no Candaíba. Um negócio assim, assim. Urso de óculos. Ah, urso negro? É, dois. Sério? Hoje em dia não está mais assim, não. Hoje em dia eles estão prendendo e assim, eles te aprendem o animal. Eles aprendem o animal. Tanto é que fede, se não vier castrado, que os Estados Unidos com a tatuagemzinha na ponta, você se lasca. Só a macho, né? Não, a fêmea também. Não, não. A fazenda é macho. Só a fazenda é macho, né? Ah, é, só a macho, é. Que tem a legalidade, é isso, é. A gente quer só macho. Não, a fêmea também é castrada. Bom, gente, mas é mais ou menos isso. É... Eu não sei o que aconteceria, Ana, se a gente descobrisse que eles estavam de forma ilegal no Havaí. Depende de cada governo. Depende da legislação local. Imagina. Ah, e talvez essa castração extremamente precoce também, eu acho legal. De quem isso? Dos férreos. Tem uma duração visceral. É por isso que a gente acredita que eles estejam... Morre muito feio, né? Por isso que eles curam tanto tumor. O imbecil foi lá com o prendeu. Se esconde. Eles morrem muito feio, né? Eles morrem muito rápido e tudo de tumor, é. Da castração precoce, né? Acredita-se que sim, não tem nenhum estudo que comprova. Eu fui uma palestra em Miraca, lá. Miraca, que é o mestre dessa aqui no Brasil, como é isso? Não é o Miraca? Pois é, mas não é. As fêmeas isso ajuda muito, né? Diminui o tumor. Assim, eu acho uma burrice, né? A gente fica com raiva, pô, vai tirar tudo, vai acabar, essa pessoa vai ver do quê? Esse louco que tá tirando as coisas, né? Acho que vai acabar nunca. Mas assim, pelo menos onde eu moro, antes eu via muito passarinho em gaiola. Não sei. Pelo menos assim, eu não sei se eu também não sou. Onde você mora? Aqui na Galopim. Mas ali, a gente muda a cabeça também. Eu já tive. Quando era pequena, muito passarinho, minha mãe, meu pai. Mas acho que até as pessoas mais novas que estão, o pessoal vai ficando mais velho, tá vendo essa parte. Não sei se é impressão. E não tá vendo tanto passarinho em gaiola como tinha, talvez. É, na verdade, essa cultura continua. É que ela é muito mais comum a senhores e a homens e senhores. E hoje em dia eles perpetuam essa cultura. Vê que vai cair, deita que resolve. Eles perpetuam essa cultura de forma muito regulada, assim, sabe? Bem bonitinho, com os animais nascidos em cativeiro, comprados em cativeiro. Não é mais tão sapão como era na época dos nossos pais da roça. Pode passar, vamos continuar com vocês, já aí. Pessoal! Antigas da internet, mas eu gosto bastante. Porque a gente vê uns animaizinhos aqui, olha, que foram pegos, interceptados antes de chegarem ao seu destino, porque chegariam mortos. Isso aqui é detrape, gente, é uma fita que quanto mais você se esforça para soltar, mais ela agarra. Ave, como todo mundo sabe, ou se não sabe, vai saber, tem sacos aéreos. Ao decorrer do corpo, se você fecha a asa dele assim, aperta e não respira. Então, além de tudo, além de ser traficante, são estúpidos. Né? E aqui, olha, pela luva azul, eles estão já na Polícia Federal. E aqui, gente, eu sempre falo que a realização desse cara era ter um pinto na cueca. Porque ele não tem, vocês concordam? Concordam ou não? Aí, ganhou um monte de beija flor, ele falou, mas eu tô sentindo um peso aqui. Coitado, é tão azarado, não consigo nem enxergar, nem ficar mais tempo. Gente, era lamentável. Tá? Isso aqui eu também já apresentei com o cardeal, com o Gabriel Campina. É lamentável. Você vê inúmeros animais, isso aqui pra mim é o corredor da morte, né? Diferencia. Pra mim é a mesma coisa que um monte de corpo humano. Meu padrasto, ele é deputado federal, mas quando eu trabalhava, eles faziam várias missões pra prender quem tava vendendo. Ele dizia mesmo que era assim, mas o mais triste que assim, não que é triste, mas aqui a gente pagaria caro por esses animais, mas quem captura mesmo. Não ganha nada e não sabe realmente o que está acontecendo. Eles capturam lá porque assim, é uma cultura deles lá, eles não têm nem o que comer, capturam para ganhar uma miséria. E eles não sabem que o animal chega aqui assim. Eu vou dar uns talvez, o outro vocês assistem em casa, que fala, que mostra exatamente essa realidade do seu padrasto. Vocês vão assistir em casa um vídeo da Record, que eu já guardei pra vocês. Ele falou que uma tristeza tão grande, ele não aguentou, ele saiu desse departamento. Mas sabe por que isso continua acontecendo? Porque nossas leis não são cumpridas. Até já tem, não tem o que fazer. Não tem. Eles mesmos falam, a nossa lei é uma grande papagaiada em cima disso. Mas quem dá pra pensar? Você vai pro congresso de Deus, não é? Você vai fazer Deus? Não, pra ir pra Escócia. Vai ter congresso internacional também em Ilhéus, agora no final de setembro. Para quem for para Ilhéus, dia de animal silvestre. Quem vai para Ilhéus? Você pega aquela rota que vai para Ilhéus. Ilhéus eu não sei qual que é. Teve agora um Medvep e eu vou para Gravas, mas aí é em Canelas. Enfim, quem for para Ilhéus, pega aquela rota que vai até a Lagoa Encantada, o pessoal está com gaiola. Assim. Você para e pergunta para ele, você está vendendo? Ele fala, não, estou levando para passear. Se ele achar que você tem cara de comprador, eu te vejo. Se ele achar que você tem cara de polícia, eu te denunciar. Mas eu vou para passear. É a rota sul da Bahia. É onde então, assim, você sabe, quem captura sabe. Assim, não, mas é o que ela falou, às vezes pode não saber nem o destino, mas... Destino, mas... Cresce pouco e... mas aí, gente, é um problema cultural do país e pior, né? Porque eu falo, a gente tem que empatizar com as pessoas, vocês vão ver no vídeo. São pessoas muito humildes também. Muito, algumas muito humildes, que então, o país não dá a estrutura mínima de sobrevivência. A gente também não pode julgar e nem culpar. Se alguém tem culpa, a gente tem que julgar alguém, é o governo. Tá? Infelizmente, vamos lá. Que eu também não acho legal. Bom, paro aqui, vocês vão para o intervalo. Quando vocês voltarem, vocês vão descobrir qual que é a segunda etapa que esses animais passam se ferrando e a terceira. E a terceira tem tudo a ver com vocês. Tá? E depois a gente vai discutir os assuntos que a Ana levantou. Pessoal, só que assim, como hoje a nossa aula foi mais de a gente se conhecer e tal, demora um pouquinho mais, tudo bem a gente fazer um intervalo mais de 15 minutos no máximo? E aí a gente vai rapidinho, uma hora a gente acaba a aula, tudo bem? Fechado? Deixa eu pensar. Vamos ver. Olha o que tem. Qual dos problemas dessa vez? Eu também senti o que eu quis dizer. Tô meio assim que... Eu queria arrumar um trabalho, pra trabalhar no meio de dia 6. Que aí eu ficava continuando com o meu Kung Fu. Não atrapalhava a faculdade. Você tá trabalhando? Eu tô trabalhando de final de semana. Aquele mesmo trabalho que eu fazia, só que pela Baia. Ah, tá, você tá lá? Aí o contrato vai até setembro. Final de setembro. Aí depois disso. Ou eu vou ter que abandonar o Kung Fu e fazer uma coisa integral. Sei lá. Vou ficar contando com a sorte. Teve um dia que... Ó, eu gravando as conversas. Se alguém pega. O animal passou por toda aquela desgraça do tráfico e chegou na mão do proprietário. Quando ele chegou na mão do proprietário, ele chegou na mão de um proprietário ignorante. De um proprietário que não tinha noção do que fazer. Provavelmente de uma senhora ou de um senhor de idade, que a maioria dos proprietários que gostavam desses animais antigamente eram senhores. E falta de conhecimento da espécie, mais o manejo incorreto daquela espécie, dificultava em reconhecer as manifestações das doenças daquela espécie. As pessoas são acostumadas com cachorro e gato, não com animais, aves e répteis. E esses animais que ficam doentes, eles não demonstram da mesma forma que um cão e um gato. Pode passar, por favor. Isabela. E aí chegavam assim para mim. Ai, doutora, meu passarinho e meu ratinho estão doentes. Falei, mas por que será, né? Eles são amigos, vivem juntos. Eles não são amigos, eles não vivem juntos. Eles são obrigados a viver juntos. jabuti no quintal dessa forma e falar: meu jabuti vinha 30 anos no quintal. Vive bem! É? Não, eu estava trabalhando numa fazenda, os povos viviam num lugar assim. É, porque eles acham que os animais, ah, estão sobrevivendo, pode deixar, tá bom. E o bicho caiu uma vez por semana numa faninha dessa. Né? Todo descalcificado, olha só o casco em piramidal. Vocês vão descobrir na nossa aula de répteis o que significa isso. Então, vocês conseguem ter uma noção de como as pessoas são despreparadas. Pode passar. Aí, pessoal, eu mostro para vocês uma cena dessa e a gente fica chocado de ver essa carinha linda, que parece uma criança, né, desnutrido, num local totalmente inadequado. E aí vocês acham que essas pessoas que estão passando ali por trás, elas estão apáticas a esses animais ou vocês acham que elas estão se importando? Apáticas. Apáticas. Por que será? Vocês acham que se esses animais estivessem aqui numa feira livre, aqui no meio de São Paulo, as pessoas que estivessem passando por eles estariam apáticas dessa forma? Eu não sou. Vem todas. Eu acho que a grande maioria não, professora. Por quê? Eu acho que é mais cultural. Como é seu nome mesmo? Priscila. Uau! Grávida é uma droga, né? Sempre um negócio enorme na mão. Priscila falou tudo, tá? É, isso é cultural. Então, significa que aqui no Brasil, esses animais em gaiola, dessa forma, estaria todo mundo louco para comprar. Tá? E lá, na Índia, na Coreia, na China, eles passam dessa forma. Agora, pega um indiano, traz para cá, e leva dentro da pecuária do Guilherme. Da empresa de gado de corte que ele tem. Mas, professora, você vai ter, agora já estou falando que você tem, entendeu? Você vai ter, mas você vai mudar todo o sistema. O macaquinho também não é essa graça dos indianos? Os indianos são. Mas os indianos têm eles, né? Eles acabam tendo esses alguns macacos são como pet. Tá? Os macacos são alimentos para os chineses e coreanos. Macacos são alimentos para os chineses e coreanos. Cachorro é um animal demônio para os indonesianos. Também alimentam chineses e coreanos. Bom, de qualquer forma, gente, isso é cultural. Então, da mesma forma que a gente olha esses macacos com tristeza, a gente deveria olhar da mesma forma para os bois, para os gatos que a gente cria para o abate, para os porcos que a gente cria para o abate. Tá? Eu não estou dizendo, não estou indo contra uma criação para comer. Estou só dizendo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Tá? Manejo correto, humanização. Vai ser nosso tema da próxima aula. E é isso que vocês têm que entender. A gente vai sempre entrar num país onde coisas vão nos chocar, que para eles é totalmente normal. Para a gente comer vaca, boi é normal. Para o indiano isso é um pecado mortal. Pode passar. Olha esse guana, gente, que judiação, né? A gente vê um animal totalmente fora do padrão normal, com a cor escurecida. O animal poderia ser verde. Com a barbela extremamente ressecada, né? Desidratado. Pele e osso, escama e osso. Num lugar também totalmente inadequado e muitos vivem assim. Porque as pessoas como o... Esqueci seu nome. Murilo? Não. Danilo? Danilo? Hã? Você falou que eu sou? Danilo. Como o Danilo falou? Eu vi que você estava assim, calma, com sinceridade, eu estava te encontrando. Como o Danilo disse, lá na nossa conversa, no início da nossa aula, quando ele cuidou de uma iguana, ele chegou um momento que ele falou, cresceu demais, eu não posso mais ficar com esse animal, eu já fiz minha parte, eu vou dar para alguém que vai cuidar melhor. Mas eu já achava errado desde o início, eu não peguei, achando que era sim, certo. Sim, você já pegou para ajudar. Eu peguei porque eu correndo na rua, peguei, peguei e fazer o melhor. Tem muita gente que não tem essa consciência e pega e deixa assim, tá? E aí o animal demora para morrer, pode passar. E as pessoas acham que ele tá bem. E aí, por fim, depois do despreparo do proprietário, quando esse animal tem a sorte de ter um proprietário que consegue ler alguma coisa ou ter uma presença de espírito e falar, esse animal não está bem, vou buscar um profissional para cuidar dele, chega aí, se prepara o profissional. uma profissional sem especialização. Já pega pelo rabo, já seca com o rabo na mão. Contenção e manejo inadequado desse animal. Usos de técnicas semiológicas de pequenos, de cães e gatos, que ele extrapola para os desses animais. Pronto, matou o cachorro. Se não matou, matou porque o bicho é pré-histórico. Se não fosse, morria. Pode passar. E aí a gente vê, né, as pernas dos colegas que querem fazer um animal que não tem perna andar, eles fazem essa engenharia inútil. Por quê? Porque não tem noção da aerodinâmica do bicho, de qual é o peso, de como esse animal funciona. Não vai se especializar, não vai ler. Pode passar. E aí a gente tem um exemplo muito clássico, que é um cliente meu, da comunidade de Heliópolis, que é traficante, obviamente, trazer todos os animais para cuidar. Vocês voltam a dizer, o que traz o sucesso em tratamento garante a sobrevivência do animal, o conhecimento da espécie. A partir do momento que você conhece a espécie que você está lidando, você sabe que você pode botar um carrinho desse para andar, depois você tira o carrinho, deixa ele descansar sem andar, põe o carrinho de novo. Não precisa fazer furar o bicho, colar o bicho, tem tantas técnicas que você pode utilizar desde que você conheça a espécie que você está lidando. Pode passar. E é buscar os maus biólogos que os veterinários xingam pra caramba também. Os biólogos que se metem a ser veterinário. Tem que ter um respeito na profissão, que tá difícil. Eu tô falando que eu assisti se houvesse de biólogo, pelo amor de Deus. É, mas eles vão aprender a dar graças a Deus que a gente existe, assim como eu dou que eles existem. Isso daí é insegurança e frustração. Reflexões, pessoal, isso é importantíssimo, tá? Ana Caio, o que você me falou. O médico veterinário tem o dever ético de prestar atendimento para animais de qualquer espécie de forma humanizada. Vocês têm o dever, não é nem o direito. Ah, mas é do tráfico. Não tem problema, o problema não é de vocês. Não foram vocês que traficaram, vocês têm que se preocupar com o bicho. Sempre priorizando o bem-estar do animal. Da mesma forma, tem a responsabilidade de encaminhar este animal a um colega especializado caso não disponha de técnicas, materiais e reconhecimento e conhecimento necessário para a espécie que vocês vão lidar. O tutor do animal, que é aquele que tem a posse dele, deve ser avisado e conscientizado sobre as necessidades biológicas da espécie. Olha, o senhor tem um iguana na mão. Esse iguana, ele é herbívoro, ele não é mamífero, ele não toma leite, senhor. Ele come só folhas. Se o senhor continuar fazendo isso, esse animal vai virar óbito. O senhor tem que parar agora e conduzir. Se vocês percebem que esse cara... Puxa vida, nossa, que coisa, que cagada que eu fiz, eu tô me sentindo mal. Você fala, não, peraí, eu conscientizei o cara. Legal, ele vai passar isso pra frente. Se você tem que catar, assim, ah, beleza. Você pode falar, olha, o que foi que eu fiz com esse cara aqui? A consulta mais os procedimentos ficou em R$1.000. E o senhor tem que pagar em 2 vezes. Aí o cara fala, não tem esse dinheiro. Você fala, então você pode deixar o bicho comigo. Eu não te cobro nada, você pode ir embora. Só me assina esse termo de doação. É uma forma que a gente tem de pegar, de tirar o animal dos maus tratos sem causar uma antipatia, obrigada, uma antipatia com essa pessoa, sem causar um mal-estar. Eu já tive muitos animais que acabaram ficando nas minhas mãos, porque papagaiozinho, que a pessoa dava fubá no pó, chegou com pneumonia aspirativa, ficou internado, fui cobrar... O cara falou, eu não tenho esse dinheiro. Já vi aquele senhorzão tosco, grosso. E a mulher, ai... É que a mulher, cala a boca, não vai pra pagar? Eu falei, ixi, a mulher vai apanhar. Eu falei, calma, senhor, não se preocupa. Ó, tá aqui, já tinha feito o termo, tem um termo na clínica. Foi o termo de doação, põe o seu nome aqui. Eu isento o senhor da dívida e o senhor deixa mal comigo. Eles dão na hora. Mas aí eu dou um chá de orelha nele. Pode fazer isso, o senhor pode ir preso, pelo amor de Deus. Eu falei, a lei hoje está rígida, o cara não tem noção. Aí chega em casa, acho que vai descontar a raiva, vai meter a mão na mulher, coitadinha. E a gente faz isso. Esse caso da iguana em específico, eu tive uma outra arma. Como o cara era traficante, ele me trazia cada hora um animal todo lascado, eu peguei um filho dele, o Juan. O Juan tinha 15 anos, queria fazer biologia. Falei, Juan, vem fazer estágio comigo. Bom, ficou 6 meses. Cada dia que ele entrava na clínica, eu dava um tema de ecologia para ele ler. Ele leu o tratado de veterinário inteiro, praticamente, e resumiu. Eu fiz uma lavagem cerebral no Juan, de tal forma que depois que ele saiu da clínica, nunca mais o pai dele voltou. Não sei se o pai dele parou, se o pai dele me odeia, o que aconteceu. E alguns anos depois, a Heliópolis teve um atentado lá. Ela pegou fogo uma parte. E adivinha o que pegou fogo? Exatamente a padaria do pai do Juan, onde em cima era o galpão que tinha, que ele traficava há um tempo atrás. E eu até hoje desconfio que foi o Juan que botou fogo. Porque o Juanito, ele tinha uma revolta com o pai e a mãe. Menino, sabe aquele menino humanizado, meu, que tinha um coração bom, faltava consciência, eu dei a consciência. Aí lascou, né? E um pai tosco, o homem tirou um bocado de dinheiro, gente, do bolso pra me pagar. Como ele tirou o dinheiro, abria, caía dos dois lados o chumaço, só. Não sabia que o traficante dava tanta grana. Pagou à vista. Então, assim, cada caso a gente resolve de um jeito. Você tem que empatizar com a pessoa, ver qual que é o naipe da pessoa e aí você se resolve, entendeu? Agora, se eu falar assim, olha o que o senhor tá fazendo, isso que o senhor tá fazendo é crime, minha vontade, eu dou uma porrada na cara dele. O que o senhor está fazendo é um crime, não sei o que. Sabe o que vai acontecer? Ele ir embora de lá e levar o bicho, é capaz de tirar o bicho em qualquer esquina, capaz de chegar no dia seguinte e destruir minha clínica, se não, sei lá, me dar umas pauladas no meio da rua, e eu ia ainda ficar com um cliente a menos. Eu ganhei um cliente por muito tempo, ganhei um estagiário, e Deus sabe o que aconteceu depois, mas também nunca ninguém ferrou minha clínica. Então eu acredito que está tudo bem. De qualquer forma, o veterinário deve respeitar o caráter confidencial do atendimento. Eu falei agora, ele não pode chegar lá e sair espalhando com o cara tá cometendo maus tratos, que o cara tem um bicho legal. Eu não posso fazer isso, eu tenho que requerir médico, eu tenho que respeitar. E a decisão... Protetores que são meio louquinhos, né? Que ficam colecionadores, na verdade, né? que não tem nem o que comer e não dou. Às vezes a gente arruma lá e não solta os bichos. Bom, e aí eu deixo claro que a gente tem que respeitar o caráter confidencial do atendimento e decisão do proprietário, desde que isso não seja um conflito com o bem-estar. Se você perceber que o proprietário tá de sacanagem com o bicho, você conquista pelas bordas. E se ele que não conseguiu, já olha para tua secretária e fala, polícia, denuncia, que a polícia pega ele na esquina. Aí vocês podem fazer isso. Mas eu sempre tento pelo amor, antes de pela dor. E uma das coisas que a gente mais usa mesmo é conscientizar, falar que aquele animal está em risco de extinção, que aquele animal vai para um lugar muito melhor, vai ganhar um parceiro, vai se reproduzir sem papai e mamãe. Isso sempre dá certo. O povo adora a reprodução. Perceber, né? Pode passar. Vocês acham que o médico veterinário pode ser um educador ambiental de bem-estar animal? Gente, eu vou embora dessa classe, ele sabe tudo. Outro já responde, outra já responde, todo mundo responde. Hoje na classe aqui, outro dia, não vou responder que dia que era. Perguntava todo mundo. Falei, e aí, gente, vocês acham? Gente, o que vocês acham? Puta merda. Ah, gente, assim não dá gosto da testinha vir trabalhar. Eu tô falando sozinha. Agora eu chego aqui e pergunto isso, os caras já me respondem de lá. Sexta-feira. Pessoal, o noturno é muito legal. Sempre. Eu sei que minhas turmas de dia são noturnos. Sempre. Pode passar. Eu não vou ler, tá, gente? Relaxem. Só quero que vocês saibam de uma coisa. Os médicos veterinários têm a oportunidade de informar, conscientizar e educar mais do que educadores e professores, porque vocês vão para a rua e vocês vão atender, cada um de vocês, eu estou plantando uma sementinha que vai brotar frutos lá fora e vocês vão dar esses frutos para muita gente comer. Vocês vão plantar sementinha em muita gente lá fora. Então vocês vão irradiar muito mais do que eu aqui dentro, porque eu só estou nesse quadrado, nesse perímetro, vocês vão para o mundo. Então isso é muito legal. Pesquisas afirmam que 66% de pessoas mudaram de opinião sobre animais selvagens e ter animais selvagens em casa após receber informação sobre o assunto, como a gente está fazendo agora. 27% porque conviveram com bicho selvagem dentro de casa, como o caso da Thaís, que, né, ou então do Danilo, tipo, pô, eu vi, eu cuidei, eu fiz para ajudar, mas eu vi que não era legal pro cara, eu só fiz para ajudar, mas eu vejo que não é o melhor que eu posso fazer. O melhor seria estar na natureza, porque conviveram com o bicho. E 13% continuam umas mula, né? São né, português. Desculpa os portugueses. Desculpa os portugueses. Mas, meu marido falou, cara, como você é português, cara? Pelo amor de Deus, abre a cabeça. Português é assim, né? Bem teimosinho, né? Vai ficar frio, viu, gente? Meus filhos são tudo português também, casa português. Grandes educadores estão fora da sala de aula e nunca tiveram formação pedagógica. Nunca, gente. Vocês não precisam ser professores para educar lá fora. Para desempenhar um papel educativo, basta ter conhecimento e, o mais importante, pessoal, a ação. Se vocês tiverem um monte de conhecimento e não botar isso na prática, vocês vão virar Buda. Siddhartha Gautama vai ficar ali, ó, recebendo pranayama. A luz divina não vai fazer nada. Ele pode, ele era um Deus, sei lá o que ele era, ele descobre até hoje. Mas nós somos meros mortais e a gente tem que agir. Tá? Então vamos agir. Ah, como que eu vou agir, professor? Só de você ter a paciência de falar, de educar, de falar, o senhor sabe que esse animalzinho eu não poderia ter, né? Sabe por quê? Você já está fazendo, você está agindo. Trabalha numa ONG, ajuda um médico sem fronteira, ajuda uma VAS, ajuda uma ONG qualquer de animais aqui do Brasil mesmo, não precisa ser nem muito longe, mas tem uma ação, uma atitude, dá para sair dessa zona de conforto que a gente está, de achar que lá na frente a gente vai fazer, lá na frente está lá na frente, o momento é agora. Tem uma música do Geraldo Vandré que mudou minha vida, aquela para falar das flores, que ele fala que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. sempre falo, meu marido fala assim, ai, como você é ansiosa, meu, curte o momento, é, como que é? Relaxa, curte o momento, para de pensar no amanhã. Eu falo, não, curto o momento, mas eu não posso parar de pensar no amanhã. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu ajo agora, pensando no amanhã. Mas eu não deixo de agir agora. E eu acho que isso é muito legal para a gente levar para nossas vidas. De nada adianta você ter o conhecimento e não ter ação. Mostrando com palavras e atitudes a importância de ser um cidadão consciente e ativo em relação ao meio ambiente em que vive e ao meio ambiente, né? Pode passar. E aí, para finalizar, veterinários conscientes e éticos devem se opor à comercialização de animais silvestres e seus derivados. Tá? Derivados, gente, pele. Pena, depende da pena, porque pena cai, né? Então depende muito da pena, as primárias caem. As penas de voo, elas são trocadas ao longo da vida e as remiges também, então algumas peninhas caem. Agora, óbvio, tem gente que mata o bicho para tirar a pena, mas a maioria que cria animal pega a pena que cai e vende. Aí eu sempre tenho duas amigas que são criadoras de fazão, pavão e tudo mais, e elas amam o bicho, mas elas criam para pegar a pena. Um animal silvestre exótico adquirido de família e mantido em cativeiro pode ser responsável por transmissão de inúmeras zoonoses. Pode passar? Aí aqui tem algumas zoonoses, que eu não vou falar sobre elas, mas para vocês terem uma ideia das inúmeras doenças mortais, fatais, que a gente pode adquirir através de animais. E aí tem os exemplos nos Estados Unidos, quantos casos, enfim, pode passar. E aí, essas reflexões também, eu quero que vocês venham em casa, que é um compilado da nossa aula. Só por lembrando que o tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita mundial e perde para drogas e armas, tá? Negócio pedra. Vai lá, pode passar? E aí, pessoal, para contatos, para estágio... Eu aceito estagiário no Centro Diagnóstico de Olho do Bicho depois que passar pela minha matéria. E é em São Caetano. Que lugar, na Oswaldo Cruz. Levou de bicho lá já. Levou? Silvestre? Adriano, tá lá? Adriano? Adriana. A produtora lá chama Adriana? Não. Não? Põe aí o nome, porque. Você errou o nome? Não, que ficava lá era eu. Agora tem o Ivan e a Érica. Então eu te vi lá, pô. Eu te vi lá, levei a gata preta, levei Spike, levei Crocodilo, levei a Fica, levei um monte de bicho lá. Mas é tudo cachorro e gato? Ah, é gato do mato, gato, o time era iguana. Levei um monte, depois de uma ideia. Então você deve ter passado comigo. Claro que pegou o calcanhar e o Spike. Quem é o Spike? É um cachorro que tinha pegado de rua e tinha pânico de pegar no jugular. Aí eu fui lá e falei pra moça, na época, pra doutora, falei, pô, ele não tem pânico no jugular, eu sei que é protocolo, mas vamos tentar fazer um lance diferente. Ah, mas não é protocolo. Ele ficou de pezinho, não, mas então, em outro lugar era, né? Tinha um remorso de lado, tinha que pegar no jugular. Aí ele ficou de pezinho e ela pegou no calcanhar dele e ele nem percebeu. Aí eu falei, não, vai ser demais, sabe? É o tibial, lateral tibial. É, mas é bem legal, a gente pega bastante, é onde mais gosto de coletar. Esse papo fui eu, então, essa. Porque eu fui onde eu mais gosto de coletar. Pessoal, o site da De Olho no Bicho, Facebook, curte nossa página, se vocês quiserem, tá? Lembrando que é o De Olho no Bicho, hoje em dia, a parte de Silvestre está muito já adormecida, porque eu saí, né? E eu era a energia do... Nessa parte, eu estou aqui no hospital. Sejam bem-vindos para estagiar comigo, desses sejam projetistas de iniciação científica. E lá no Dia do Bicho, quem quiser fazer parte de imagem, de laboratório, clínico, parte de especialização, de especialidades, vocês vão curtir, mas aí é com cão e gato, tá? Terças e quintas são os dias dos selvagens, mas não comigo mais, com dois amigos meus que pegaram meu lugar lá para eu poder, enfim, né, voar, alçar e voar mais altos. Não adiciono alunos em meu Facebook, pessoal. Mas quando deixar de ser meu aluno, seja bem-vindo. Por quê? Porque meu Facebook eu posto muita coisa dos meus filhos e tal. E eu acho que dá uma intimidade que agora, nesse momento, não é legal pra gente. Tá? Ah, mas acabando, já me fala pro, me convida lá que eu já aceito, tá? Agora, o meu Instagram vocês podem me chamar, porque como é só profissional, aí eu aceito todo mundo. Então, o Instagram é Cristine B, nem sei qual é o meu Instagram. Ah, vocês sabem já, né? É pro meus alunos que quiserem. Eu sou fraca assim. E é isso aí, gente. Passa um. Pode passar? O cafezinho vocês já fizeram, né? Então a gente vai assistir um videozinho, tá? De 20 minutinhos. Pode passar mais um. Ai, que lindo! Isso que é aula, né? Duas penas, exatamente. Meu, você já me conhece muito bem. Já me conhece bem. Aonde que eu vou, meninos? Aqui, né? Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar. É um videozinho, são dois vídeos que dá pra gente assistir, tá? Um é o de volta pra casa, que a gente vai ficar no astral bom. E eu peço, depois eu vou passar pro pendrive. Cadê? Quem que é a. Quem que é a. É o doutor. Doutor e a. Eu vou pedir quem que é? Você? Não, doutor? A suplente. Então a suplente vai pegar depois no pendrive e vai já copiar os três vídeos e passar para a classe e vocês assistam, porque a gente faz uma discussão aula que vem, tá? E aula que vem não faltem, avisem os amigos, já está postado na internet, já deve ter recebido, que a gente vai ter uma atividade valendo nota pra, já para N1. Então não faltem, por favor, tá? Faltou? Vai ficar sem sinal de atividade, ninguém vai morrer, mas, ok? Estou passando a chamada para vocês assinarem dois pontinhos. Não assinem pelos companheiros que não estiverem, eu peço por favor. Vamos ser maduros, que isso já é uma diversidade. Se me der uma louca de eu pegar uma hora ou outra essa chamada e começar a chamar, e eu ver que tem gente que está com pontinho que não está na sala, eu zero, é falta para todo mundo no dia. Eu já fiz isso duas vezes, gente. Então eu peço, principalmente para quem quer ser mais maduro, então façam isso, tá? Assinem só o de vocês, quem não está na lista, escreve o nome. Ó, existe uma ONG que precisa muito de estagiários para quem quiser trabalhar com aves, chama SOS Fauna. E eles trabalham com resgate de aves do tráfico e eles devolvem esses animais para a natureza, mas eles fazem uma soltura. É uma soltura totalmente fiscalizada, uma soltura técnica. Ou seja, eles preparam aquele animal, deixam eles isentos de doenças que possam ser transmitidas para a natureza e preparam para que eles se readaptem ao meio ambiente. E eu vou mostrar um pouquinho do trabalho deles para vocês hoje. Quem quiser estágio depois, é só entrar em contato, falar que é meu aluno. Ah, vocês não têm caixa de som. É, eu vi o bigode passando. Todo mundo foi embora. Mesmo, tá? Que é bem compridão e é bem legal de assistir, não é machuca.